sapevi di cani tombi. Yeah. Cioè, quelli tra i trancato. Famiglia chi si fa bella donna. Spirito pacto, ma non tengo è opacito. Potei da cadeia com pensamento de cacto. Linda por fora e podre por dentro. Ao vento, eu vim pra melhorar o seu relento. Feridado próximo não causa dor. A alma tá em óbito, o veneno exalou. Tomei o flela na cadeia, é o bonde do amor. Jesus Cristo é um senhor e quem errou vai ser cobrado. Yeah. Tranquilo e trancado. Não tem cor, é o pacto. Mudei da cadeia com o pensamento de cacto. Quem errou vai ser cobrado. Família 15, favela também. Mano, a vida é um naufrágio. E pior do que viver é não ouvir um sábio. Muros tem altos e baixos, eu faço com amor. Não olho pra trás até quebrei o retrovisor. Siga em frente, se for preciso troco o pente. Mas consciente, sem ferir o inocente. Dificuldade, apesar dos pesar, é sorte. Fé, faca, corta a asa do anjo da morte. Sou preto do futuro e tamo junto até agora. Quando é pra ser, até quem atrapalha colabora. Da internet eu vejo só perreco de raiz. Ali cê nem precisa estudar pra ser juiz. Eu rimo no 2x2 mais 3 e o resultado. Não vou pisar na ponte pra passar pro outro lado. A chance de vencer multiplica e não altera. Meu professor falou que estatístico não erra. Espírito pacto, alma não tem cor, é o pacto. Voltei da cadeia com o pensamento de cacto. Pacto, alma não tem cor, é o pacto. Voltei da cadeia com o pensamento de cacto. Jesus Cristo é um senhor e quem errou vai ser cobrado. Quantos desejou você morrer? Não sabe do que eu tô falando, não entra no assunto. Não tem ideia pra somar no jantar na mesa de adulto. Você fala que a maldade nessas áreas é extinto. Porque nós já bebeu sangue como fosse vinho tinto. Quantos por aqui que sonhava em ter uma vida mais justa, mas por quê? Foi justo você. Coisas que acontecem que custa entender. Que seu pior inimigo é você. Tem que aprender no raso. Na casa do oleiro é Deus que molda o barro. É o poder da oração. O pouco caso fez o destino vítima do acaso. Na terra do João sem braço, quem vai te estender a mão? Santa se mata pelo maldito dinheiro. Alguns já estão no foco de força, vem sossego. Maldito tempo, tempo que aqui está. Se mata pelo maldito dinheiro. Alguns já estão no foco de força, fé e sossego. Maldito tempo, tempo que aqui está. Seja